Eu vou dizer pra vocês aí, rapaziada. Só termina linda e inteligente. Todas têm a mente aberta. Se tudo der certo...